Gisele teve o mesmo azar. Em questão de segundos, estava desarmada e imobilizada. Foram carregados em sentido ao galpão-refeitório. Cada vez mais e mais vampiros acorriam ao bando engalfinhado com as crianças, e em menos de um minuto, mais de 60 noturnos estavam ao redor dos prisioneiros. Os vampiros amarraram os pulsos e os calcanhares dos pequenos e os jogaram contra a parede. Hector e Gisele ficaram com as cabeças encostadas. Tinham de se contorcer bastante para poderem olhar-se de canto de olhos. Gisele, que? Você é a benta mais corajosa que eu conheço, disse o pequeno. Obrigado, Hector. Me desculpe por te pôr nessa. Gisele ficou calada por um instante. Ela via os vampiros se enfileirarem. Estavam com fuzis nas mãos. Te desculpo, Hector. Obrigado. Você ainda está sentindo a eletricidade na cabeça? Não, Gisele. Os vampiros apontaram as armas para os pequenos. Preparavam-se para atirar quando começaram a ouvir uma sucessão de gritos vampíricos. Para desespero geral do bando, viram uma faixa de sol caminhando em sua direção. Alguns largaram as armas e correram o máximo que puderam. Outros ficaram estáticos, capturados pelo medo e pela surpresa, e esses foram torrados na frente das crianças, que viram seus corpos primeiro fumegar e depois consumir-se em labaredas amarelas e vermelhas. Uma parte dos vampiros entrou pela vidraça quebrada, alcançando o interior do galpão. Janete gritou para Orlando, chamando a atenção do parceiro. Acabava de recarregar sua metralhadora e sorriu quando viu um amontoado de soldados e guerreiros bentos arriscarem-se para alcançar o hospital. Atire nos bentos, estão no descampado. Orlando pressionou o gatilho e mirou num dos guerreiros prateados. A pontaria era difícil, uma vez que a metralhadora .50 era pesada e dava trancos sucessivos. Lá embaixo, Bento Justo percebeu os tiros vindo em sua direção. Saltou de lado e rolou. As balas passaram a um palmo de seus pés. Tinha de continuar correndo. Bento Dimas não teve a mesma sorte. Tropeçou e rolou. Ouviu as explosões vindo em sua direção. Rolou para o lado, desviando-se dos projéteis. O pé estava doendo. Tinha tirado alguma coisa do lugar. Gritou por socorro. Bento Jorge, um dos novatos, veio em seu auxílio. Orlando gritou para Janete. Vamos pegar aqueles dois. Janete apontou a metralhadora na direção do Bento caído e começou a disparar. Orlando bufou irritado quando percebeu que suas balas tinham chegado ao fim. Soltou a .50 e correu para um fuzil, arrancando-o dos dedos de um soldado morto. Janete levava as balas para cima de Jorge e Dimas. Gritou nervosa quando o grande Bento Negro conseguiu desviar-se dos tiros. Ia voltando com a carga quando viu um clarão. Aquilo era a luz do sol. Orlando olhou para a amiga e estendeu o braço. Seus olhos ardiam e a pele queimava. Vamos fugir, gritou Janete. Os dois vampiros começaram a correr pela pedra britada em direção às escadarias. Dentro do hospital estariam a salvo. Enquanto corria, Janete olhou para trás, viu Orlando caindo e seu corpo fumegar. Orlando não conseguiu mais se levantar. Ela sentia um calor inenarrável. Era como se fogo escapasse das britas aos seus pés, que se carcomiam a cada passo. A escadaria estava perto. No entanto, a vampira virou-se para trás, desistindo da corrida. A imagem de Orlando morrendo sozinho devastou seu coração. Janete voltou e abaixou-se ao lado do amigo e agarrou suas mãos e tentou arrastá-lo em direção à saída do telhado. O amigo era pesado e não se moveu um centímetro. Viu quando os olhos de Orlando viraram duas janelas de fogo. Ela não teve forças para uma nova tentativa e caiu abraçada ao vampiro. Os dois viraram uma imensa bola flamejante. As mulheres grávidas, assustadas com a invasão dos vampiros ao galpão-refeitório, correram em outra direção. Em questão de segundos, viram um clarão tomar conta lá de fora. Sabiam que era Tupã. Ana correu para a porta dupla frontal e pediu ajuda para tirarem a tranca. Em três, tiraram a madeira que atravessava as portas e abriram-na com facilidade. Saíram para o chão de terra batida. A luz era intensa e as de olhos mais claros precisaram protegê-los com as mãos. Olharam ao redor. Até onde a vista alcançava, viram aqueles amontoados de cinzas e brasas ardentes. Os vampiros estavam recebendo o que mereciam. Ana olhou para o lado e viu os dois valentes que tinham ganhado tempo e provavelmente salvado a vida de todas elas ali. Desamarraram as crianças, soltando expressões de grande alegria. Ana chegou a sentir uma vertigem por conta do calor súbito, coisa que viu repetir-se em duas das amigas. Fernanda olhou para dentro do galpão refeitório. Viu uma dúzia de vampiros gemendo e escondendo-se debaixo das mesas e cadeiras, temendo o sol que brilhava em São Vítor. Sem saber de onde tirou aquela coragem e iniciativa, apanhou um dos fuzis do chão e voltou para dentro do galpão. Ao invés de apontar para os malditos, apontou para o teto de telhas de amianto. Os disparos começaram a transformar as telhas em cacos que caíram sobre as mesas e deixaram a luz do sol entrar fartamente. Dois soldados chegaram naquele momento. Vendo a atitude da mulher, correram para dentro do galpão e começaram a arrastar as mesas, como se desentocassem ratos. Um a um, os vampiros foram queimando sob a luz solar. Dois deles conseguiram agarrar-se à parede do refeitório e, feito baratas assustadas, subiram até quase o teto, onde a grávida não tinha conseguido destruir as telhas. Os soldados apontaram seus rifles e dispararam sem piedade. Os vampiros, trespassados por balas de prata, caíram estrebuchando no chão do refeitório. Em busca de preservar-se, como se tivessem exaustivamente memorizado aquela ação conjunta, centenas de vampiros entocaram-se nas casas e construções de São Vítor, assim que o raio de sol trazido por Tupã invadiu a fortificação. As criaturas arremessavam-se contra janelas e portas, arrombando-as, enlouquecidas e em busca de abrigo. Sabiam que o raio de sol não duraria mais de alguns minutos. Tinham de se manter em local fechado e escuro por instantes, para depois voltar ao ataque. Uma das criaturas rompeu a janela da casa onde Maria Alice e Heloísa escondiam-se com mais mulheres. O estardalhaço da madeira e do vidro, somado a um rugido felino da criatura, fez a mulherada pular de trás da cama. Atropelaram-se, passando para a sala e abrindo a porta. Maria Alice trouxe a pequena Heloísa nos braços. Como elas, dezenas de pessoas estavam na viela, trocando de lugar com os vampiros. Momentaneamente, era mais seguro fora do que dentro. Maria Alice olhou pela janela estraçalhada e viu o vampiro esgueirando-se para baixo da cama. Maria Alice soltou Heloísa. Espera aqui, não sai do lado das tias, pediu. A mulher correu para dentro de casa e na sala encontrou o que procurava: o grande espelho onde tinha verificado sua silhueta horas atrás. Maria Alice sacudiu o móvel e tirou a peça vítrea. Levou-o para fora e, de frente para a janela, inclinou o espelho, mirando a luz para dentro do quarto. Conseguiu o que queria. O vampiro começou a gritar e acuou-se ainda mais, recostando-se ao máximo no canto da parede, embaixo da cama. O quarto encheu-se de fumaça e gemidos da criatura. Ele está se escondendo, gritou Maria Alice. Morre, mequetrefe, filho de uma rapariga. Um garoto que acompanhava a ação da mulher correu para dentro de sua casa e voltou com outro espelho. Entrou pela sala da casa onde o vampiro se escondia e foi até o quarto. Cuidado, filho, preocupou-se a mãe. O garoto sincronizou a luz com a que Maria Alice jogava para dentro do quarto e refletiu um facho de sol para baixo da cama. O vampiro saltou debaixo do móvel, jogando a cama e o colchão para cima. O garoto recuou assustado, mas Maria Alice manteve-se firme e precisa, endereçando mais luz no corpo da criatura. O vampiro fumegou ainda mais e gritou estridente. No instante seguinte, seu corpo pegou fogo e esmoreceu. O garoto saltou para a sala, fugindo das labaredas, e voltou para a rua. Isso, gritou a mulher. Ali, naquela casa tem outro, gritou alguém. Maria Alice e o garoto correram para o lugar indicado. Em menos de um minuto, a operação começou a se espalhar e tomar as vielas de São Vítor. Enquanto houvesse a luz de Tupã, iriam reduzir o número de vampiros dentro dos muros. Pelo rádio, Shen e Amaro, que estavam nas imediações do HGSV, chamaram Matias, que estava do outro lado da cidade, próximo à forja de Magal. Rapidamente reorganizaram os soldados e orientaram que deveriam todos buscar mais munição e armas para continuar o confronto, pois sabiam que a luz de Tupã não ficaria muito tempo pairando sobre São Vítor. Franjinha digitou as novas coordenadas. Traria os raios de Tupã de volta à barreira do inferno. Tinha de manter o centro funcionando e a única chance para que todos sobrevivessem àquela noite sangrenta seria justamente manter o CLBI a salvo. Viu quando o satélite interrompeu a rajada de sol sobre São Vítor e iniciou o processo para voltar o defletor para o Rio Grande do Norte mais uma vez. Em questão de minutos, soldados e bentos voltariam a ter auxílio dos céus. Mais uma vez, Saulo viu um brilho rasgando o céu negro. Aquele brilho antecedia o sol repentino trazido pela maldita máquina dos humanos. Gritou, chamando a atenção dos demais. O facho de luz bateu na floresta e rapidamente veio em direção ao muro da barreira do inferno. Em poucos segundos, estaria atravessando a várzea, descoberta na tentativa vã de acabar com todos os seres noturnos. Saulo, mais uma vez, puxou a faixa de couro que prendia o escudo côncavo às costas e gritou, alertando os irmãos. Os vampiros de Igual desprenderam a proteção e, quando o sol de Tupã varreu o descampado, novamente se dividiram em grupos e formaram as cabanas de escudos, vedando a entrada da luz. Bento Ramiro viu-se livre, como que por encanto, da turba de malditos que prendiam seus braços. Quando viu o risco de luz vindo na direção do muro, entendeu. Os malditos estavam fugindo e se protegendo. Seus olhos correram ao redor. Apanhou sua espada prateada do chão e viu Teodoro caído. Correu até o amigo e passou a lâmina da espada pelas cordas que prendiam seus braços e pernas. O amigo estava desacordado. Os vermes tinham um plano diabólico em mente. Aquilo não estava certo. Normalmente, o embate entre bentos e vampiros terminava em morte, nunca em prisioneiros. Os vampiros queriam vê-los cativos, queriam arrastá-los para fora da barreira do inferno e certamente teriam um plano sombrio reservado aos guerreiros de peito de prata. Ramiro olhou para o terreno. Muitos dos vampiros tinham voltado a formar aquele estranho iglu para protegerem-se do sol. Viu as guerreiras se aproximando em corrida. Ergueu a espada e gritou: "Para cima deles!" Ramiro correu com a espada em riste na direção de um daqueles abrigos de vampiros. Desceu a lâmina com força e vontade contra um daqueles escudos. A peça metálica abaixou e a luz do sol de Tupã invadiu a proteção. Os vampiros no interior desesperaram-se, não conseguindo mais reorganizar a casca. Ramiro deu um segundo golpe com precisão e violência. O escudo, atingido dessa vez, voou para cima e as criaturas no interior da blindagem começaram a fumegar e, no segundo seguinte, línguas de fogo espalharam-se no interior do abrigo. Valquíria foi a primeira guerreira a imitar o veterano. Atirou-se contra a blindagem mais próxima. Aqueles demônios não teriam a mesma sorte tal qual a da primeira investida. Sua espada girou pesada sobre sua cabeça. A mulher não pensava. Era apenas empurrada por aquela força misteriosa que lhe dava coragem e gana de luta. A lâmina de prata abriu caminho entre os escudos e dois deles foram removidos das mãos das criaturas. Fogo e fumaça tomaram os inimigos.